Atenção! Função é Mente alienada. Você está com pessoas de verdade. Verso Alienman, Sandrão. Moio azedou pra aquele que pegou droga aqui ali não pagou. Tá fugindo, tá dormindo, tá fingindo, é azar. Os guerreiros genuínos, os meninos vai chegar. Vê o padre que alicia, puta. Santa Madre Zica, rouba a Bíblia. Políticos capangas, rolê candanga, sem merenda pras crianças. Sei que nunca tem que tá mais. Depois que engatilhou, só fatos correm para trás. Ninguém retorna do pó, e muito ódio não adora. O ser humano fica só. Petróleo, a guerra nas Arábia, o ninho, é o colarinho, é o dólar nas gravatas. Como não ser visto pelos computadores? Como assumir o poder e o controle? O que tem? RZO, verso, Alienman. O rap veio pra falar, pra nesses putos enxuflar. Pra aqueles que acharam que é bagunçado, a gente tá aqui pra arrumar. O rap veio pra falar, pra nesses putos enxuflar. Pra aqueles que acharam que é bagunçado, a gente tá aqui pra arrumar. Monstro que fugiu de dentro do laboratório 3D holográfico do mundo ilusório. Inveja pura, fita vermelha, zóio de Lula. Ninguém atura, falsa imagem nunca muda. Assiste a pandemia, põe o mundo em pânico. Morreram no corredor sem auxílio médico. Bater de frente com nós é burrice. Depois não vai falar que eu não te disse. Quem subiu no ringue e já tá em choque. Pipoca não segura, só pule. O rap veio pra falar, pra nesses putos enxuflar. Pra aqueles que acharam que é bagunçado, a gente tá aqui pra arrumar. O rap veio pra falar, pra nesses putos enxuflar. Pra aqueles que acharam que é bagunçado, a gente tá aqui pra arrumar. Aí, Jão, atitude nunca muda. É tipo puta, não cansa de aplicar a multa. Inverso, lisi. E repito, cê pode tá dormindo com o pior inimigo. Alucinado, mas experiência metafórica. É a sedução do mente diabólica. Euforicamente rimando, foi invocando. Não estica o chiclete, cê não sabe do que tá falando. Se atracou pra pista, vê terror. O vírus do mundo é nós que cria sem amor. Ramelô, políticos, safados, ridículos. Estado crítico, eu vejo nas favelas. Sinistro, desde o início, se se acomoda, fica nisso. Vejo desacerto na TV todo dia. Pra que mata feliz trupo, se desacredita, tá na Bíblia. Está se concluindo a profecia. O rap veio pra falar, pra nesses putos enxuzar. Pra aqueles que acharam que é bagunçado, a gente tá aqui pra arrumar. O rap veio pra falar, pra nesses putos enxuzar. Pra aqueles que acharam que é bagunçado, a gente tá aqui pra arrumar.